Uma ala do Hospital São Miguel, dedicada ao tratamento de pacientes com a Covid-19, no município de Jequitinhonha, na macro-região Jequitinhonha-Mucuri, foi reaberta para atendimento aos pacientes depois que o Ministério Público de Minas Gerais intermediou um acordo entre o hospital e a Secretaria de Saúde do município. O impasse até então existente foi gerado por questões referentes ao repasse de recursos. Quem dá mais detalhes desse acordo é o promotor de justiça Flávio Barreto Feres, da Promotoria de Justiça de Jequitinhonha. Nós conseguimos, graças à atuação do Ministério Público, mediar um acordo entre a Associação do Hospital São Miguel e a Secretaria de Saúde do município de Jequitinhonha. Eu decidi fazer uma visita lá no Centro Comunitário de Covid, que é o local no município de Jequitinhonha, onde muitas das testagens estão sendo realizadas. É um local anexo ao hospital, onde também estavam sendo guardados muitos dos insumos da Covid. Lá eu conversei com o representante da Secretaria de Saúde e descobri a situação de que o hospital estava se recusando a receber pacientes com um caso mais grave de Covid, internação por causa de Covid, e repassando tudo para o hospital de Almenara. A razão seria desacordos na assinatura de um convênio entre o município e o hospital. Entrei em contato com o secretário de saúde, entrei em contato com o diretor do hospital e comecei esse processo de filtragem para entender qual o real problema, porque as alegações eram diversas. O hospital recebeu uma grande quantidade de dinheiro e não prestou contas, as contas não estão boas, diz de corrupção, de não corrupção, dificuldade de atendimento, e o hospital trazia: olha, a prestação de contas está aqui, eu tenho que comprovar tudo que foi gasto, o município só quer pagar por internação e na verdade nós queremos receber mensal, porque é uma necessidade de botar uma equipe, enfim. De tudo isso, eu consegui filtrar as questões principais que impediam o acordo e também identificar que havia um elemento político ali. O ex-prefeito, ele é irmão do diretor da Associação São Miguel, do hospital, e havia algumas discordâncias também sobre a atuação do hospital no plano geral de Covid. Discordâncias essas que não haviam na gestão anterior, por exemplo. Então, de posse dessa situação, como é que o problema foi enfrentado? Nós realizamos uma reunião com... Depois de eu ter realizado algumas reuniões com eles, nós realizamos uma reunião com o gerente regional de saúde de Pedra Azul, com o membro do Ministério Público da Macro-Regional de Saúde daqui do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, o Dr. Lucas Dias, o diretor do Hospital São Miguel e o secretário de saúde. Nós traçamos mais ou menos ali uma linha de atuação. E nessa reunião ficou decidido o seguinte: depois que cada um expôs seus problemas, trocaram argumentos, a situação foi a seguinte: olha, vocês têm o prazo de 5 dias para chegar a um acordo, porque o hospital, ele está inserido no plano macro de combate à Covid, ele é um dique que vem a ser enfrentado antes da situação chegar no hospital de Almenara. A população de Jequitinhonha e região tem que ser atendida primeiro no hospital. Se o hospital não der conta, aí envia para Almenara. E tudo isso foi pensado estrategicamente e dividido em territórios. O Secretário Estadual de Saúde fez uma estratégia de combate à Covid, no qual esperava que o hospital de Jequitinhonha atuasse de determinada forma, não estava atuando. Pois bem, embora aquela reunião tivesse terminado, eu continuei atuando próximo do diretor do hospital, do secretário de saúde, tentando compreender se eles tinham entendido bem os termos, se esse acordo ia ou não iria sair, porque haveria o risco de responsabilização, tanto da Secretaria de Saúde quanto da direção do hospital, pela não inserção de Jequitinhonha num plano que já havia sido acordado anteriormente com o próprio município, inclusive com o mesmo diretor. Alguns dias depois, dentro do prazo, inclusive, oferecido pelo MP, chegou-se a um acordo. Eles fizeram uma reunião. A ata de reunião eu enviei aos demais colegas que se envolveram no problema, e o acordo foi firmado. O promotor de justiça Flávio Feres fala ainda da importância do acordo, que garante a continuidade do atendimento aos pacientes com a Covid-19. A importância desse acordo é enorme para o município de Jequitinhonha e para a região. Primeiro, porque insere o hospital dentro de um plano, de uma estratégia de combate à Covid, que foi pensada de maneira estrutural, de uma maneira regional. Cada unidade de saúde tem um papel a cumprir. A ausência de uma unidade prejudica o sistema como um todo. Segunda grande importância é que a população passa a se sentir atendida, passa a ter a percepção de que o sistema de saúde está funcionando bem. Há uma grande economia também com gastos de transporte de uma unidade para outra. Há também o fato como a capilaridade do município de Jequitinhonha permite com que pessoas com casos mais graves de regiões de zonas rurais mais distantes, mas ainda atendidas pela região, passem a ter um fluxo direcionado ao hospital. Além de que, o funcionamento do hospital, ele é essencial para a região, ele é essencial para o funcionamento da saúde na região. Então, não fosse a intervenção do Ministério Público, talvez os atores ainda estivessem batendo cabeça, ainda estivessem discutindo questões acessórias como se fossem principais, e o principal era garantir o atendimento à população. Problemas de prestação de contas, de qualidade das prestações de contas, serão resolvidos posteriormente, em paralelo, porque o objetivo é assegurar a saúde da população. E isso foi sempre que o Ministério Público teve em mente e é o que sentimos que foi conseguido satisfatoriamente. Agora o município de Jequitinhonha está recebendo pacientes com casos mais graves de Covid, está recebendo internações e isso facilita muito o combate à pandemia, a sensação de segurança da população e o bem-estar gerado à nossa comunidade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.